chegamos agora ao episódio 3 da terceira temporada de Agretsuko, Gentileza. Que gera gentileza e amor à natureza. Isso é uma piada interna de carioca. Só quem é carioca sabe do que eu vou falar. Vamos lá. Agretsuko é apresentada às OTM Girls. Migi, Hidarin e a líder Manaka. A Migi e a Hidarin são duas hamster e a Manaka é uma chinchila. Tá? Só pra vocês entenderem o nível de fofura. Fofura ao extremo, né? Agora meu medidor de kawaii estourou tudo agora, com certeza, tá? Segue lá. As meninas, a Migi e a Hidarin, elas são o protótipo da fofura. Agora, a Manaka, ela tá com uma cara assim tão blasé, uma cara tão blé, né? Ela é fofa na aparência, mas não no conteúdo. Não. É que você não sabe. Ela é a típica líder de banda idol, cara. É o estereótipo de líder de banda idol que na frente dos fãs é kawaii e por trás da cena é uma filha da puta. É o estilo. Bom, ela, tá? Ela começa merecendo esse título, viu? Né? A gente acaba depois vendo que não é, mas calma. Né? Aí o Ryoda, a gente descobre que ele tem dor no pescoço por causa do bater cabelo, a gente já falou isso no episódio passado, né? E a Aretsuko vira a chefe da contabilidade e faz tudo pra banda. E é faz tudo mesmo. A porra da Manaka pede pra pegar croquete na esquina pra balinhas. Ela. Balinhas. Balinha, croquete, balinhas, suco. E lenços. Eu pedi toalhas limpas. Um bolinho de carne. Né? Bolinho de croquete. Carne. Não, mas eu pedi bolinha de pizza. De pizza. Eu pedi bolinha de pizza. Não, é bolinha de pizza. Eu tenho certeza que eu pedi bolinha de pizza. É esse nível, gente. Né, por aí. O Ryodo não é profissional, né? Você viu como é que ele guarda todos os recibos das coisas que eles estão fazendo? Numa sacolinha plástica. Não é. No painel do carro tem mais uma tonelada de papéis. Né, é pendurado no retrovisor. Olha, eu sou capaz até de jurar que tem alguns presos com chiclete pelas bordas do carro. Não duvido. Muito bagunçado, muito desorganizado. A Hetsuko fica nessa situação. Ela vai ter a proposta que ela trabalha, o salário que ela vai receber, ela vai pagar a dívida que ela tem com o Ryodo, né? Uhum. Aí toda sexta agora a Hetsuko pega a van da banda e vai pros shows, né? Vai fazer lá a contabilidade nos shows e servir de escrava pra Manaka, né? No final das contas, o porcão acaba procurando a Hetsuko no trabalho, mas ela tá dormindo no computador, tadinha. A menina tá exausta, tadinha. Né? O Horaida e a Fênico ainda conseguem cobrir a Hetsuko, mas chegam lá na Copa com a Hetsuko. E que porra é essa? O que tá vendo? Qual é? Qual foi? Tá dormindo por quê? Que merda é essa? Aí ela conta, né, a história da desgraça da vida dela agora, né, fazer o quê, né? O Raiden encontra com a Shimi no elevador e ele pergunta, os dois se perguntam, né, e a Hetsuko, como é, vai? Não sei, os dois ao mesmo tempo, né, eles perguntam e eles respondem, que não sabem como é que tá a situação da Hetsuko, que eles... Os dois ficam preocupados com isso, né? E logo a gente percebe que o problema da Hetsuko é maior do que ela pensava, porque... Na medida que ela tenta colocar em ordem as entradas e as saídas do grupo, né? O dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo, ela percebe que, na verdade, sai mais do que entra. O Ryodo não tem a menor capacidade de organização, está tudo muito bagunçado. Sim. E a coisa está tão feia que ele ainda manda a Hetsuko cobrar de um show que eles fizeram, que as meninas fizeram. Uhum. Que o cara não tá querendo pagar. Sim. Tem mais essa. Sim. O pouco que entra, ainda entra assim, né? No fórceps. Né? E a gente até conhece os fãs, vamos dizer, mais recorrentes das OTMG, que são três, né? Uma mulinha, uma corujinha, um outro bichinho lá que eu não consegui reconhecer o que que era. E eles são tipo os fãs número 1, 2 e 3 das OTMG Girls, né? Aí a Hetsuko vai lá cobrar do produtor do show o dinheiro que eles estão devendo. O cara meio que joga o dinheiro. Ah, isso aqui pra mim é troco de pinga, pode ficar com essa merda, quero que se foda. A Arethis teve que se ajoelhar, implorar e o caralho a quatro, né? E coitada, ela tá tão humilhada, ela tá tão no chão que ela realmente se ajoelha e implora. Nossa, eu fico com uma dozinha dela. Uhum. Mas aí, como é que a Arethis consegue se desestressar? Indo no karaokê e botando death metal, saindo do fundo do peito. É. Aí, sabendo como é que estava a situação da Arethis, quem aparece lá no karaokê para tentar salvar o dia? A Dame Dona Washimi, né? A Dona Washimi é a que sabe das coisas, né? Ela senta, bate papo com a Arethis, faz a Arethis desabafar e confessar as merdas que ela fez e ela pega e empresta uma grana para a Arethis para pelo menos ela passar o mês, né? Não ter que ficar comendo casca de pão, sacanagem, né? A Arethis até ia pegar o dinheiro. Aqui a Washimi, ela ia emprestar tipo o dinheiro todo. E a Arethis precisava para pagar a dívida. Ela queria livrar a Arethis da dívida, tá? Mas aí a Arethis, não, dá só uns caraminguá só para eu poder comer durante o mês, tal coisa, que eu quero me esforçar pra fazer essa porra dessa banda funcionar. É, a Washimi fez um bom trabalho ali de meio de campo na cabeça da Arethis, né? Falando, olha, já que você quer assumir essa bronca, então você vai ter que se organizar. Você tá fazendo tudo que você pode fazer pra deixar a situação mais acertada? Uhum. Ela começa a examinar melhor e a gente percebe que pelo menos ela já pegou um pouco mais de disposição. Sim, tanto é assim que no dia seguinte, no próximo show, ela chega no Ryodo. Ô, Ryodo, seguinte, ó, vamos fazer assim, a gente consegue fazer uns broche com essa maquininha que eu comprei de segunda mão, os broches saem baratinho, a gente compra o broche por R$4 e vende por 400 em reais, tá? Não é em ienes nessa porra, não. Aí, olha, nossa, que coisa incrível, sim, tô gostando disso, então... Tá bom, a partir de agora é você que manda no dinheiro da porra da situação aqui. Não, legal, então agora a Retsuko tá mandando ver na brincadeira, né? Bem, vou falar, a Retsuko teve algumas boas ideias, quer dizer, tem algumas coisas que são meio óbvias, né? O Ryodo fala assim, eu encomendei 300 botons das meninas. Tá, mas por que você pediu 300? Você vê, tem 20 pessoas aqui no show, você não vai vender 300. Ah, mas a fábrica só faz o mínimo do pedido é 300. Tá bom, então vamos fazer assim, a gente compra essa maquininha, a gente faz os nossos bottles, porque a gente pode fazer um número menor, a gente faz 20, a gente faz 30, a gente precisa ficar comprometido a comprar um lote pré-fabricado gigante que vai ficar empatado na nossa vida. E ó, ela tem uma ideia boa. Uhum. Aquela de você pega uma foto que você acabou de tirar do fã com uma das meninas, você pode fazer um botão personalizado. Então, se um botão normal você cobra 400, esse você pode cobrar 1.200. Por aí mesmo. Aí, beleza. Graças ao dinheiro da Washimi, a Arethis volta a almoçar comida de gente, né? O Raida e a Fênico veem aquilo e se sentem mais aliviados. Chego até a conversar alguma coisa rapidinho sobre a história da Edson. Mas eis que aparece na vida deles Inui, do administrativo. E ela entrega alguns documentos para o Raida. Por favor, Ana, descreva Inui, do administrativo. Não sei, você já viu aquele desenho da Disney antigo, na... A Dama e o Vagabundo, que tem um cachorrinho. Cara, é igual. E uma cachorrinha. É uma Cocker, né? Spaniel. E pior que ela é uma Cocker Spaniel, sim. Pois é isso. A Inui é uma cachorrinha. E, salvo engano, Inu é cachorro mesmo, japonês. Inu é cachorro, mas lembranças minhas do Inuyasha estão me vindo aqui. Desculpa, mas os nomes aqui continuam a mesma merda, tá? É Fênico, que é raposa, é Porcão, que é o porco, Kabai, que é hipopota, a Inui é a cachorra, Mas muito respeito, tá? Ela é, assim como na Dama e o Vagabundo, ela é uma lady. Ela é muito delicadinha. Orra! Né? Ela não é entojada, mas ela é educada, é controlada, é doce. Ela é fofa. Menina fofa. Ela é fofa. É fofa. Mas não é aquele fofo de Tsunoda, sabe? Aquele fofo. Ah, não é fofa. Não é fofa, não é fofa falsa, não. Ela é fofa de verdade. Ela é kawaii. Kawaii de verdade. Não é kawaii falso, safada de Tsunoda, não, tá? Mas aí a Fênico, como toda boa Sherlock Holmes, né? Ela olha para aquela entrega de documento da Inui com o raio e falou: vai ter osso nesse angu, rapaz. E assim que termina o episódio 3 neste momento.